feijão, prato, manteiga, pão, vidro, salada, batatas, sopa, açúcar, molho, chá, suco, abacaxi, massa, carne, leite, sal, pera, laranja, cogumelos, cebolas.